Mundo 604. Se tu tiver estacionamento, o gate é o número 2. Mundo 604, portão 2, autorizado, tinha um tais. Valeu, o Mundo 604. Gol no 889, alinhar e manter. Mantém gol no 6313 on the ground at 08, leaving the runway next to the right, taxi via Echo or Foxtrot, then Alpha, Juliet, position 04, April 1. Via Echo, Foxtrot, Alpha, Juliet, April 04, correction, April 1 and position 04, Ocean 6313. Correct, call me before Juliet. I call you back on the Juliet. Oi, tudo nós autorizado decolar 150 graus, 10 nós. Total 9907, desça para 2000 pés, Canadala 018, autorizado a sinal LS, reposta obrigado no localizador. 2000 com 1018, reportará no localizador total. Estabilizou no lock 2224. 2224, complexo, por sinal, fecha MT, 18, por sinal, 6. 286, 2224. Torre Salvador, boa noite, passarei do 2224, duas milhas para o externo, baixado e travado. Passarei do 2224, cheque trem, autorizado pouso no 50 graus, 101. Baixou e travou, autorizado pouso 90, 2224. Decola 10, chama o controle. Controle ligado, boa. Controle Salvador, boa noite, 1889. Voo 1889, contato radar na decolagem, subatendo nível de voo 360, saída da EL. Da EL 360, 1889. Para o táxi, o gol 1604, 132, a bordo com 3 horas e 40 de autonomia alternativa Recife. 604, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1, 18 decimal meia, dúzia, o ajuste 1018, um bom voo. 1018, Índia Alfa, no ponto de espera da 10, Torre 118, meia, o gol 1604, obrigado, uma boa noite. Behind traffic, escrito 8, gate 04, 6313. noite, eu vou no 604, ponto de espera 10, pronto. 4, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, vou no 604. E manter o número 04. E manter o número 04. Four on the ground at 13, leaving the runway to the right, Delta, then Alpha, Juliet, April 1, correction, cross April 1, next remote area position on 4. Is this for Passarelli 224? Yes, information to Passarelli 224. Yes, Alpha, remote 1-4, Passarelli 224. No 604, autorizado decolar, 150 graus, 08 nós. Autorizado decolar de pista 10, voo no 604. Estou estabilizando o norte. Total 9907, complete aproximação, chame escolhe 198 desse momento. 1996 total? 9907, 118 desse momento. 1986 total. Torre, muito bom dia, total 9907, estabilizado no ILS. Boa noite, cheque o trem. Baixa travado. Autorizado pouso no 40 graus, 08 nós. Tem autorizado pouso, 190, total 9907. Gol no 604, decolou zona 5, chama o controle, boa noite. Boa noite. Voo no 604, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 370, sai da Momo. Momo, para o 370. Oito, nove, chame centro Recife, 126, decimal 0, alternando no 33, decimal 25. Recife, 1260, alterno 3325, bom, 889, boa noite. Toscano Paulistano, boa noite. O Stan 3305 transfere, cliente da Whisky, descendo a 150, passando 90. Stan 3305, voo direto Itapi, desce nível de voo 050, que é legal no 08. 050, 10, 18, direto Itapi, o Stan 3305. Sal 9907 no solo 18, livre à direita, táxi Delta Eco ou Fox, após Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3, total 9907. Salvador, boa noite, Azul 4209, quem que é o Ito? Azul 4209, sem identificação, autorizada a chegada com fidel, só até nível de voo 080, que é legal no 08. No 08, desce até o 080 na ponte 4209. Suzano 506-04. Suzano 604, chame Centro Recife, frequência 126.85, alternando 125.45. 125, alterna 2545, boa noite. Centro 3305, desça até 2000 pés, que é legal na 08, reporte estabilizado no localizador. 2000 pés, vai reportar estabilizado no localizador na 08, na 3305. 3-1-0, informação Alfa 370 Recife. Buenas, eu tenho autorizado aqui o 350. O senhor poderia mudar na subida com o Centro Recife ou já quer que eu coordene agora? Não, aceita o 35 e muda depois. Muito obrigado. Perfeitamente. Então está autorizado para Recife, nível 350, via Peruísc 58, saída Puca, transição Caju. Curva esquerda após decolagem, controle 1-20.8, transponda 5-5-1-6, Oceano 63-1-0. Gente, autorizado 350, Recife, Peruísque 58, decola da pista no 0, curva esquerda Pucaracaju, 1-20.8, controle saída 5-5-1-6, transponda Oceano 63-1-0. Cotejamento correto, ainda não dispõe aqui do seu portão, chame pronto para acionamento. Está no portão 612, vai chamar para acionamento Oceano 63-1-0, obrigado. 612, obrigado. Yeah, O 209 desce até 4000 pés, que é negar no 08. 4000, 1008, 4209. Janeiro 6313 para Guarulhos no 380. Sala 3605, autorizado sinal ILS, a possibilidade no localizador. Autorizado sinal ILS, para a pista 10, vai reportar o Sala 3305. Chanel 6313. Alô, Chanel 6313. Guarulhos, nível de voo 360, via Pesulu 10. Via Bridge, Bravo Hotel Zulu, decola com curva direita, saída da El, Leda, após Pro de Bridge. Controle 120, decimal 8, transponda 5520. Autorizado, Guarulhos no 360, Pesulu 10. Bridge por Bravo Hotel Zulu. Curva direita, saída da El, Leda, após Bridge. 208 após, transponder 5520, Oceaner 6313, na posição 4. Protejamento correto, posição 04, autorizado, chama pronto para o táxi. Chamada para o táxi, obrigado. Rio 59, estatura de identificação, autorizada a chegada, bom, se desça da nível de voo 050, que é negar no 018. 050, 1018, obrigado. tráfego. Boa noite, 767, 47, 95, para a Cote, 360, Guarulhos. Web 6747, Ana 5, para a cota 360, Guarulhos. Guarulhos, inicialmente 340, corrigiu 360, eu mantei o 360, mas sujeito a mudança dependendo da hora da decolagem. Via Pezulu 10, bridge, Pezulu 16, Bravo Hotel Zulu, após trilho conforme rota do plano. Decola à direita, saída da El Leda, após explode de bridge. Controle 120, decimal 8, transponder 5597. Guarulhos 360, Pezulu 10. Bridge, depois o uniforme do Zulu 16, trilho. Rua direita para decolar, da El Leda Bridge, 208-5517. É, só cumprimentando a Pezulu 16, Bravo Hotel Zulu e após trilho. Hotel Zulu, depois trilho, web 67. 3.000, que é negócio 08. 3.000, 08, 4209. Passaredo 2224, 350 autorizado para Juazeiro do Norte. Apesulo 19, Bangu, decola da 10, curva esquerda. Saída Momo, transição Froti. Controle 120, decimal 8, transponda 5523. Autorizado, 350, Juazeiro do Norte, via Pezulu 19, depois Bangu. A decola da 10, curva esquerda, Momo Froti, chama 208, acionar 5523. Correto, chame pronto para acionar. Chamará, obrigado. Utilizado no curso do localizador, TAN 3305. TAN 3305, complete destinação Xame Torre, 1918, destino 6. 186, TAN 3305. Azul 4209, desça para 2000 pés, que é negada 08, autorizado final em IS, reporte estabilizado no localizador. 2008, autorizado LS 4209. Rio 5972, desça até 4000 pés, que é negar no 08. 4000 no 08. Torre Salvador, boa noite, o TAN 3305 vai passar o Índia, Sierra, Baixado e Travado. TAN 3305, check o trem, nível pouso, 140 graus, 089, não entendi se estava embaixo travado ou não. Baixado e Travado, livre pouso, 10, TAN 3305. Gente. Web 6747 na 5XDEC acionamento. É o 6310? Web 6747. 6747, portão 05. Aguarde autorização pro post. Aguardando. Autorizado, Web, pushback acionamento, chama para o táxi. LS 4209. 4209, contato aproximação Chime Torre 118-6. 186-4209, até daqui a pouco. Rio 5972, desça para 2000 pés, autorizado a final em LS, reporte estabilizado no localizador. 2000, reportará estabilizado em LS, Rio. No solo 35, libera a direita, via Delta ou Eco, chame antes da Juliette. Delta ou Eco vai chamar antes da Juliette, tá 3305. Salvador, boa noite, azul 4209.